Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Esse cast foi invadido por um inimigo terrível. Um inimigo que todos queriam ter em casa. Sejam muito bem-vindos ao episódio sobre a história do Atari, da Atari. E apresentando os desafiadores de sua própria inteligência, temos Homem Mal, Mr. Bubbles, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. E lendo as cartinhas, que na realidade, né, não tivemos muitas cartinhas, o pessoal não acrescentou muito referente ao assunto do cast. E, acho que bom, pouca gente jogou também, né? Acho que pouca gente jogou. Inclusive teve um comentário de um cara, o Aramisde, no mural, falando que até decidiu comprar um Xbox por conta disso. O Palos também não comprou Forza, né, ainda, a gente fica enchendo o saco dele, e por aí vai. Mas acho que o pessoal não tinha muito ao que acrescentar. Até os participantes, no caso eu, também não tinha jogado. Eu também, eu acho que nem tem muito o que acrescentar também, né, no cast já tava bem... Não tem nem o que acrescentar tudo, né? No jogo, pô, o jogo é muito bom. Nem o jogo você precisa acrescentar alguma coisa. Recadinhos, Hyde. Então, temos recadinho, sim. O Diveríssimo, né, que ganhou o PSP lá do nosso sorteio, ele mandou uma foto, tá aí no post, né, quem quiser conferir. Dia 18 de setembro, né, pra quem mora em Curitiba, vai ter um evento legal aí que eu acho que vale muito a pena ir, que é um concerto sobre músicas do Zelda, né, em comemoração aos 25 anos de Zelda. O nome do concerto chama The Legend of Zelda, 25 anos de Game Music, né? Vai ser... quem vai realizar isso, né? Um grupo instrumental erudito, né? Que chama Multiplayers, né? E vai ser no Teatro Londrina, às 3 horas e meia. O ingresso é R$10, mais 1 quilo de alimento. Então, quem mora em Curitiba, eu acho que é imperdível, né? E também pode comprar o ingresso pelo Ticket Brasil... que sai até mais barato lá, né? É baratinho, né? R$10, acho que qualquer um, né? E dá pra comprar mais barato ainda. E quem quiser ir, corre, porque são só 120 lugares. Então... sabia que ele ia falar isso. Mas é isso, galera. Obrigado pelos comentários do cast, mas continuem mandando cartinhas, por favor. A gente gosta de ler cartinhas. É isso. E vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? O assunto de hoje nós vamos falar de um grande sucesso, né? Ele, né? Da companhia Atari, que foi fundada em 1972 por um cara chamado Nolan Bushnell e outro chamado Ted Tabney. Cara, Ted, sei lá, não sei porque me lembro, a Ted Tabney me lembrou aquele Barney, sabe? Aquele bicho roxo. Ted me lembra aqueles ursos de pelúcia. Aqueles ursos de pelúcia também. Né? Não, eu só lembro do Bill e Ted. Bill e Ted também. Mr. Bubble, você tem algum outro tipo de lembrança também? Isso te lembra aquele filme horrível do Spielberg lá, que tem aquele urso Ted lá? Aquele filme é horrível mesmo. Aí, né? Isso. Tem aquele presidente americano também, filme. Né? Esse foi o começo mais viajar fora do tema de todos, né? Foi. Bom, mas eu gostei agora daquele filme, ativamente pra gente, Mas, sabe, no mesmo ano, né, 72, que eles fundaram a empresa, eles lançaram uma versão doméstica do Pong, né? Então, Pong, né, que todo mundo sabe como é que é, né? Dois pauzinhos, uma bolinha, né? A bolinha joga pra lá, pra cá, e... Bom, eles lançaram o Pong em 1976, né, 7,6, né, nossa, eu já era nascido. quando eles fundaram a empresa eu não era nascido, não. Bom, em 76 foi iniciado o desenvolvimento de um projeto de console doméstico. Esse projeto, chamado Stella, era bastante ambicioso para a época. Cara, eu lembro que o primeiro emulador de Atari que eu peguei para PC chamava Stella. É isso, cara. É isso que eu ia comentar. É, eu sempre achei esquisito. Mas que nome maluco, né? Stella. Será que o cara gostava de uma Stella e ela não gostava dele porque ele era nerd? Então, olha, Stella com S mudo e dois L's, hein? Quase todos os emuladores, né, pelo menos a maioria deles, tem um nome do projeto dos videogames, né? Você vê o do GameCube chama Dolphin, né? O do 64 tem o Ultra 64. Então é meio que uma tradição os caras usarem convenção isso. Da indústria, né? É. Beleza. Mas como a empresa ela não possuía fundos suficientes para cobrir o projeto, a Atari foi vendida para a Warner Communications em outubro de 76, né, mesmo ano. E em outubro do ano seguinte, a empresa lançou o Atari VCS. O Atari. É. O VCS, que quer dizer Video Computer System, e que posteriormente teria o nome modificado para Atari 2600. Mas por que será, hein? Não faço a menor ideia do que... Então, porque não, cara, não faço... Ah, que ano 2600? Não sei. Acho que tem a ver com o processador dele, mas não tenho certeza. Porque você para pensar, que bizarro. Você tem um produto com nome, aí depois você troca o nome dele pra número que você não pode fazer copyright. Então, tipo, se quisesse ter um qualquer outro, um XYZ 2600, eles não podiam reclamar. É. Pois é, né? Nessa época eu acho que era moda colocar a potência do videogame no nome, né? Sabe o que, que é? Eu acho que é colocar um número, assim, naquela impressão de coisa espacial, né? Ainda 2600 é uma coisa do futuro, então, né? E Atari é tudo espacial, né? Já reparou nisso? Acho que é porque... Mesmo, Space Invaders, né? Essas coisas. Cara, a capa do meu Atari era uma nave... Era tipo o Atari, como se ele fosse o controle de uma nave espacial. Aí tinha um planeta, uma outra nave espacial voando. Então faz sentido, cara. Eu acho que era porque é fácil fazer jogo de espaço, né? Porque é tudo preto, só com as estrelinhas assim. Então ele conseguia rodar bem, né? É, então o cenário era complicado, né? Era um fundo preto com estrelas, só os pontinhos. Ai, ai. E curiosamente, no projeto original, o Atari VCS vinha com jogos na memória. Mas o projeto foi alterado para que ele funcionasse com cartuchos, um dos fatores responsáveis pelo seu sucesso. É o modelo de negócio, né, de cartucho, de você não comprar o console com os jogos fixos, né? Você comprar os jogos depois. Eu não lembro qual, mas o Atari não foi o primeiro videogame a apresentar esse modelo. Mas teve um videogame que teve esse... O Odyssey, se eu não me engano, já tinha... É, já tinha isso aí, mas teve um outro antes, cara, acho que era o Fairchild, se não me engano, o nome do videogame. Foi o primeiro videogame que você podia trocar o jogo que vinha com ele. Então, os caras não foram pra frente, o Atari que acabou se popularizando, mas basicamente o modelo de negócio que a gente tem até hoje, que fez virar, né, foi o Atari. Uhum. Né? Interessante, eu gosto dessas coisas de mercado, né. É, inclusive naquele vídeo do Angry Videogame lá, ele fala que naquela época você tinha tanto console pra escolher, né, que nem hoje em dia que você tem três, né, então você escolheu o Nintendo, o Xbox ou a Sony, tinha uma porrada, não tinha ainda se solidificado que nem hoje, né. O conceito do videogame tava sendo criado naquela época, né, cada um era bem diferente do outro, assim, né, era uma outra coisa. Eu gosto acho que também de chamar... devia ter aquele negócio do... Que é a época que o hardware que era o importante, não era o software, né? O videogame então, tipo, virou... Pessoal não pensava, por exemplo, assim, eu vou fazer um jogo pro Atari. Eles queriam falar, não, eu vou fazer o meu videogame, né? Eles pensavam fazer o próprio hardware, não fazer jogos que nem hoje em dia, né? Que o videogame, ele virou videogame mesmo com o NES, né? Que aí tomou aquele formato que seguiu até hoje, né? Agora, na época do Atari, era tudo meio maluco, assim, né? Que nem você falou. É, eu acho, eu chamo essa época de a pedra lascada do videogame. É. Stone Age of the Videogame. É a época do Atari, né? Era do NES, eu gosto de chamar de Era Dourada. Né? E, curiosamente, era Who Cares? Ô, louco. O Homem Mal sentiu uma mágoa no comentário do Homem Mal agora, hein? A mágoa. Mas tudo bem. Bom, o console, né? Uns dados técnicos interessantes. O console possuía uma CPU de 1,19 MHz, cara. Sua calculadora de bolso tem mais processamento que isso aí. Então, cara. E 128 bytes de memória RAM. Cara, eu acho que o chip do meu cartão de crédito deve ter mais que isso aqui. Tem mais, com certeza. É. Chip do meu cartão de crédito tem mais. E o console ele foi lançado pelo valor, de $199. Ou seja, nisso os caras já acertaram, né? Lançaram pelo valor que era popular. E acompanhava dois joysticks, dois pedals e o cartucho do Game Combat. Mas o grande sucesso das vendas veio mesmo em janeiro de 1980, quando o Atari licenciou Space Invaders da Taito, um grande sucesso dos arcades na época. A empresa conseguiu lucrar durante aquele ano $400 milhões. Oi, Silvio! Hein? É pouca grana. É, cara, um jogo ultra mega complicado, né? Não, mas acho que pra época era bem complexo de fazer, né, cara? Que devia ser tudo escrito em assembler, né? Era muito engenhoso o jeito que o Atari funcionava, né? O hardware dele, praticamente assim, todos os jogos ele era usado ao máximo. O processador era sempre em 100% pra atualizar a tela. Então, os caras tinham que fazer uma manobra muito grande pra fazer um jogo decente no Atari. Tipo, Enduro, não. River Raid, esses jogos mais legais, assim, é super engenhoso o jeito que eles funcionam. Não, é incrível, né? Que aquela época não deveria ter fanboy, né? Em fóruns de papel, perguntando... É, tal jogo tira tanto por cento do console. Não tinha essa babaquice. Olha, tem três polígonos. Meu console gera 3 polígonos por segundo, o seu gera 2,5. Nossa... Incrível, cara, incrível. Ai, ai. Mas devido ao sucesso do Space Invaders, a Atari começou a fazer outros games dos arcades pro console, como Pac-Man, Missile Command e Asteroid. Cara, Missile Command é o jogo que veio no meu Atari. É, ele vinha com Atari, né? No Brasil. Não, o meu veio com um jogo mó bosta, cara. Infelizmente. Qual, meu irmão? Putz, foi um de tanquinho, muito chato, cara. Eu acho que é o Comando. Não, Comando não. É, eu vou lembrar, Combat. Não, também não. É, cara, eu tive o CCE Super Game, então ele não era muito bem licenciado. Então, tipo, ele veio com os jogos que não era nem da Atari e nem da Activision. Era um dos perdidos que afundou o mercado, dos perdidos. Anos 80. O Pac-Man, né, foi um dos mais populares aqui no Brasil do Atari, né? E era uma versão bem ruim até, né? Pac-Man não. Come-Come. É, isso é. Come-Come. Desculpa. O Come-Come, né? É. Era uma versão bem ruim se fosse comparar com um arcade, com um NES, né? Era bem zoado. Ah, sim, mas veio antes, né, cara? Digamos assim, aquela época o Atari não conseguia fazer gráficos de bar. Como a gente falando uns casts atrás, né? Então era uma conversão que perdia, né? Rolava um downgrade. Mas eu tive o Come-Come do Atari, cara, e olha, foi um jogo que divertiu muito, viu? É, que divertiu, eu consigo mesmo, ele funciona bem. É, funciona. A única coisa é que não são tão redondinhos, não tinha lacinha na cabeça. Eu não vi arcade disso, então pra mim aquilo era o que há. Era o que era. Eu também, velho. Ainda pelo fato de você poder jogar na sua televisão, né? Ah, era show de bola. Estraga a TV, né? É, depende da TV, né? Eu tinha uma Telefunken aqui, preto e branco, um controle de cor. Ela tinha 3 botões pra controle de cor. Preto, branco e cinza. E, cara, não ficava marcado, velho. Era show de bola. Eu tinha uma Sharp, quando trocava o cara, fazia tac, tac, tac. O negócio que rodava. Nossa. Assim. A minha tinha esses 3 botões, aí o canal ia do 2 ao 13, e era aquele, ele, tipo, era um botão preto que você girava pro canal, e atrás do botão preto tinha rodinha cinza que você regulava a sintonia. Ó, que da hora isso. Cara, eu jogava numa TV de 24 polegadas, preto e branco, aquela colorado, valvulada, porque meu pai não deixava eu jogar na colorida. É, cara, também não. E também era o seletor de canais, tec, tec, tec, tec. E aí, como os jogos do Atari eram muito quadrados, às vezes eu percebia que a tela estava mais fechada em cima e mais aberta embaixo, e a TV era cheia de ajuste. Então eu tomava vários choques mexendo na TV para trás. Tinha mais essa. Sem contar quantas vezes que eu perdi aquela... Que quebrou, né? Não perdi. mas quebrou aquela caixinha TV Game que vinha. Nossa, aquela caixinha cinza. Naquela época, a antena não era rosqueada, né? Era só aqueles dois parafusinhos, né? Não, mas tinha parafuso, né? Que tinha, às vezes tinha que enroscar o fio, né? No meu, cara. Nem parafuso. Quando era novinha, era tudo a garrinha, né? E ela vinha com um adesivo pra você colar atrás da TV. Só que depois você queria tirar pra colocar na colorida, você estragava o adesivo, aquela caixa oxidava com o tempo. Era beleza, não, né, cara? Não, o Atari, ele foi feito pra quebrar o negócio. Foi, o console até era bom, agora o joystick dele era uma bosta. Era uma bosta era. Mesmo, né? Bem, bem bosta. E essa caixinha também... Atom, né? O de pauzinho lá, o de... É, aquele pauzinho fininho com um botão só, né? Aham. Uhum. Eu tinha desse controle aí. Era ruim, né? Tinha dois. O seu era como? O seu era o botão vermelho ou era o botão gema do ovo, igual o meu? O meu era o gemão amarelo. Não, o meu era o vermelhinho. Eu tinha dois modelos. Eu tinha esse que era tipo um palitinho assim, né? Uhum. E o outro era tipo um manche de avião, sabe? É, eu também tive os dois. Eu lembro desse daí. Tinha da Dynavision desse daí também. Eu tive um Dactar, né? Era assim. É, Dactar era show. Mas a gente vai falar disso aí um pouquinho mais pra frente, né? E continuando aqui a história, né, a gente comentou até do Pac-Man, Missile Command e Asteroid. Em 1981, alguns programadores descontentes, né, com as imposições da Warner, eles picaram a mula, abandonaram o emprego e fundaram a própria empresa. Uma empresa que o setista ama, chamada... Põe copia de um outro cast, ele falando, Activision, filho da puta, Exatamente. Eles fundaram a Activision, né. A partir daí surgiram grandes pérolas, grandes jogos pro console, como Castle Capers, Polícia Ladrão, Hyde, Polícia Ladrão, né? Aviãozinho que sobe, né? Aviãozinho que sobe, Enduro, Pitfall, né? Cara, o Hero chamava ele de Homem-Cóptero. Homem-Cóptero? Era o Homem-Cóptero, cara. Ou então o Caga-Bomba. Muito bom. O Pitfall, cara, você tinha um nome também, tinha Mr. Bubbles. Pitfall é jogo do circo. Eu não sei porquê, mas eu chamava ele de jogo do circo, não me pergunte. É um acrobata. Nossa, temos um acrobata jogando. Eu achava que por algum motivo que ele era tipo um cara do circo que tava tentando voltar pro circo, sabe? Uhum. Nossa, eu achava engraçado quando você errava o jacaré, ele ia caindo bem em câmera lenta na boca do jacaré. E caindo bem em câmera lenta, tipo, o jacaré tá deliciando, cara. E essa musiquinha desanima tanto, né? Show de bola. Aí quando eu jogava, ainda tinha os desgraçados, né? Antes de existir a internet, lógico, né? Que dizia que tinha fim. A gente ficava se matando, né? Várias lendas. E as mentiras, né? E as lendas, né? O cara falou que chegava no fim do Riverhide. Meu, eu vi um vídeo falaram... do cara chegando no fim do Riverhide. Ah, mas aí é verdade, né? O cara então, mas monta, tipo, dá um bug assim. Mas o cara parecia que tava mesmo, parece real o vídeo, pelo menos. Quantos pontos, cara? Quantos pontos ele tinha feito? Tinha um número infinito de pontos lá, era muita coisa. Nossa, cara, o Atari conseguia contar infinito. Eu acho. O processador dele... Nada, a variável dele só ia até, tipo, 5 dígitos. 8, né? Acho que nem rolava pi, cara, nem rolava ponto flutuante na parada. Ah, não, nem a pau. Nossa, é muita história, muita história, muita história. Vamos... E continuando a história, ó, em 82 ainda, né, ano que eu já estava alfabetizado, o aparelho foi renomeado para Atari 2600 e foi lançado uma versão totalmente preta, sem aquela clássica frente de madeira, né. Devido à popularidade de Star Wars na época, esse console foi apelidado de Atari Darth Vader. Olha isso, galera. Parece um pouco, né? Parece. Nossa senhora, só porque tiraram o pedaço de pau que tinha na frente, né? Ele era mais brilhante também, né? Que o outro era meio fosco, assim, seria aquela cor mais Darth Vader. O pedaço de jacaré. Ah, mas nessa época aí, todos os móveis tinham detalhe em madeira. A TV, as TV, eu tinha uma Sharp que era em madeira, a caixa. Era normal ser de madeira, né? O ruim era cupim, né? Se tivesse cupim... Claro que era. Então, a TV que eu jogava tinha cupim. Deve em estado de desmanchando. Mas o sucesso dos games da Activision despertou vários outros desenvolvedores pequenos. De início isso foi muito bom, porque choviam diversos jogos novos. Mas com o passar do tempo, começaram a ser lançados mais e mais jogos e cada vez com pior qualidade, né? E esse fator, somado ao grande número de consoles disponíveis na época, culminou no grande crash dos videogames, que não é o Crash Bandicoot, né? É um crash da indústria mesmo. A indústria travou, Né? Deu tela azul, né? Deu tela azul. Aí, essa indústria executou uma operação ilegal e será fechada. Será fechada, Tenso. E a indústria o crash, né, foi em 1983 e durou até 85, quando teve o lançamento do NES, né? E aí, bom, ainda o videogame voltou a bombar, mas ele passou esses anos no marasmo, né? Então, o Atari, ele iniciou tudo e quase sepultou tudo também. Culpa da Activision, né? Desde o começo já fazendo merda. É, a Activision desde o começo já levantando e afundando nos negócios, né? Rapidinho. E, bom, essa época do Crash, vocês chegaram a sentir... Na época do Crash, vocês chegaram a ter um marasmo, porque eu acho que vocês já emendaram, né, do Atari pro NES. Eu assim, não era nascido nessa época, então. É, então, eu senti, cara. Eu senti, tipo assim, demorou. O Atari, eu senti assim, o videogame perdeu um pouco a graça pra mim, né, não aparecia nada de novo, já tinha jogado tudo que tinha pra jogar, os jogos também tinham uma durabilidade não tão grande, então, porque eles eram muito simples. E eu senti essa época do Crash, sim. Eu passei, assim... Eu fui ter contato com o NES no... Assim, finzinho... Ouvi falar do NES no finzinho da década de 80. Tipo, 89, por aí. Eu lembro que eu joguei muito Atari até 87. Então, eu passei, assim, uns anos de 87, 89, dois anos, assim, onde... Acho que eu praticamente tinha um Atari em casa, mas não liguei o videogame, né? Não usava mais ele. E curioso, eu senti o crash realmente aconteceu. Até aqui no Brasil. É, então quer dizer, quando eu tive um Atari, ele já era velho, já, eu nem sabia. Não foi só a marolinha. Não foi só a marolinha. Não, é que o pessoal que pegou depois, né? O pessoal começou na década de 90, mesmo que tenha tido um Atari, não deu tempo de sentir o crash. Porque o que acontece? Eles já tinham um Atari e já tinham um objetivo na sequência, que era o NES. Ah, e aqui no Brasil também, esse crash aí não foi nem sentido, né? Porque como chega tudo atrasado... Mas e falando de Atari no Brasil, né? No Brasil, devido às leis de reserva de mercado, que proibia a importação de eletrônicos, as empresas nacionais deram um jeitinho nisso, fabricando consoles alternativos ao Atari 2600. Né? E, nossa, como tinha, né? Como tinha, a gente já comentou antes aqui em cima do Dactar, né? Mas é... Porque ele fazia sucesso, teve várias versões alternativas. Teve da CCE, o Dactar, que era da Milmar, o Coleco, o Dismac. Cara, o Dismac, cara, eu lembro que a Dismac fazia calculadora. E lançou a tarde da Dismac, cara. O Dynacon, que eu acho que é o mais... acho que... Cara, Dynacon é a maior clonadora de todos do Brasil, né? Dynavision é... Acho que a Dynacon é a fábrica, digamos assim, a fábrica de eletrônicos brasileira mais chinesa que existe, né? É isso que eu ia falar, a Dynacon é os chineses do Brasil, cara. Meu, cara, porque teve clone, eles fizeram clone de tudo que você pode imaginar, né? Aproveitaram a reserva de mercado até o osso, cara. É. Então os caras usurparam a reserva de mercado, né? Reserva inútil de mercado. Pra reserva inútil. Uhum. E uma das versões alternativas mais conhecidas foi o famoso Dactar, que a gente citou aqui, foi produzido pela Milmar, né? E isso aí durou até um tempo, continuou, né? Tem até hoje, mas em 1983 o Atari ele foi lançado oficialmente no Brasil, através da Polyvox, uma empresa que pertencia ao grupo Gradiente, né? E, cara, a Polyvox era foda, cara. Então, o que é bizarro é que era uma empresa de som, né? Ela fazia aparelhos de som. Ah, mas devia só montar, cara. É. Apesar só que a Gradiente montar, também mexia com som e depois comprou a Playtronic, né? Fez um monte de coisa. Fez GameCube também? Também. É, business, negócios. Business. Eu lembro que o som da Polyvox era show de bola, cara. Até o nome, bola. Né? Polyvox já lembra Polyvox. Disso, né? É. Lembra áudio. E Box, né? Acho que termina com Vox, né, cara? Não. E a versão nacional do Atari, ela foi muito bem recebida, tendo boas vendas, apesar de ter sofrido uma das piores campanhas publicitárias da história dos games. Com o slogan, o inimigo número um da solidão. Cara, é muito Forever Alone, do jogo de cara, né, cara? Aí começou os memes, né? Eles tinham os público-alvo, né, velho? Era nerd mesmo, né? Se for ver pela propaganda lá. Mas, cara, o negócio tinha uma versão da Darth Vader já do console. A gente pode dizer que foi a primeira versão assim, custom de um console. Pelo menos que a gente tenha, tipo assim, Atari Darth Vader, assim, o bundle Darth Vader. Ah, é que ele só parecia, né? Não chegou a ser nada oficial. E tem um texto engraçado, né, da propaganda, né? Vocês querem que eu leia esse texto com aquela voz, né? Por favor. Então, aí o texto tá assim, ó. Olha como é que é o texto, né? Atari, antes com ele do que mal acompanhado. Ou seja, vamos deixar a criança jogando e não ir fliperando, né? Então. Isso o Atari educar ela. É, tem outras também, ó. Atari transforma um simples aparelho de TV numa máquina que vai além da imaginação. Cara, isso é forçado. Isso é legal, cara. Meu. Mas isso eu achei legal, cara. Achei legal. Se você tiver a imaginação de um processador de 1 MHz, cara. Tem que ter imaginação mesmo pra imaginar que aquilo é os personagens, né? Que é tudo quadrado o negócio. É, então. Tem que ter. É verdade. Isso aí é boa. Não, essa eu achei boa. Não sei. Eu achei boa, cara. O pessoal pode. Vamos pra próxima aqui, ó. Atari, né? Que eles falavam, né? Atari. O fascínio da ficção dentro da realidade da sua casa. Pô, cara, essa aqui não é ruim, velho. Ou sou eu que sou eu que vivi muito a época aí. Ah, o seu critério que tá alto, né? Eu não tô achando muito ruim, não. Eu achava pior as do Game Boy, cara. Ah, é? É. Nossa. Continue. Vamos lá, a próxima. Atari, comando nas mãos, imagens na tela e sonhos na cabeça. Cara, esse é de drogado. Esse é de drogado. Total, esse aí. Total, é. Sonhos na cabeça, defeitos na TV, problemas nos controles e por aí vai, né? O Atari não dava 3RL, hein? Nem o ILOD. É, mas eles zoavam sua TV, mano. É tipo você ficar no videogame inútil. Mas o Atari queimava a fonte, meu, queimou a fonte. E a fonte do meu era a fonte mesmo, que era na tomada, mas ela era soldada dentro do console, cara. Olha, essa frase aqui, essa próxima, cara, não é, mas pô, paciência, né? Agora já foi. Mas ó, essa próxima aqui, cara, eu acho que foi o Che Guevara que escreveu, viu? Olha só. Atari, televisão para participar, não só para assistir. Boa, essa é boa. Boa, cara. Esse é o princípio do videogame, cara. A interatividade, né? Que a televisão não traz, nem a televisão, nem cinema, nem nenhuma outra mídia. Ai. Outra que eu já achei meio, ó. Atari, de manhã, de tarde, de noite. A hora que você quiser. Whatever, essa aqui é a hora. É, exatamente. Slogan de puta. Exatamente. Vocês querem que eu leia com a voz essa aqui? Por favor. Vamos lá, Atari, de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser. Na realidade, isso aqui tem que ser uma mina lendo, né, cara? É isso que eu ia falar, cara. Não rolou nessa voz, não tem ninguém com escopo aqui pra ler isso aqui, não tem, mas tudo bem. E teve outras mais simples, né, Atari, muitos cartuchos já lançados, Atari, todos os meses novos hits, né. Olha, essa é a melhor. Essa é de pra médico. É ótimo. Atari desenvolve a psicomotricidade do indivíduo. Caramba. Quem vai comprar sabe o que é psicomotricidade? É, então, é tipo assim, mãe, em vez de fazer eu tomar biotônico Fontoura, compra um Atari porque vai desenvolver a psicomotricidade minha. Sei lá, imagina. Alguém movendo objetos com a mente, né? Psicomotricidade, uma coisa assim. Entortando faca, né? É tipo Yuri Geller, né? Cara, um Atari não ia conseguir nem gerar a palavra psicomotricidade na tela, cara. É verdade, deve ter mais de 128 bits. Ah, variável, não cabe. Não cabe. Ai. Essa aqui é a campeã de todas, ó, Forever Alone, né? Atari, um sistema de sexta geração combatendo a solidão. Gente. Até rimar é tenso, cara. Cara, até rimar é tenso. Que loser, né? E esse aqui é pra enterrar de vez, ó. Atari, quem tem esse inimigo não precisa de amigos, mas eles sempre aparecem. Esse é pra vender mais controle, né, cara? Pode crer, cara. Nossa, isso é assustador, né? A cultura Forever Alone já tava enrustida na. No videogame, né? Nossa, tá vendo? Depois o pessoal reclama do... Quando eu falo que o Wii tá mudando o mercado culturalmente, o pessoal fica bravo comigo, né? O pessoal, quando eu falo que o Wii Sports é o jogo da geração, a galera fica brava, pô. Mas pô, tem que mudar isso aqui, velho. O Forever Alone podia ser garoto propaganda do Atari, né? Uhum. Ah, é. É porque não existia, senão caberia perfeitamente. Perfeitamente. Também acho. Era, tipo, você vê como foi visionário, então, o Atari, né? Ele já sabia, o Forever Alone. Já tinha a tendência dos gordinhos solitários, né, cara? Já sabia que ele ia ser um mercado. Nossa, incrível. Mas, bom, quem teve, a gente falou aqui, a gente falou de algumas experiências nossas, mas o meu Atari, eu tive Atari da Atari e tive Atari da Dynavision depois. Quebrou. E também porque eu tinha, era aquele que tinha dois controles, dois botões. Tinha aquele com um botão em cima e embaixo, que eu achava que era pra uma segunda função e não era, era a mesma coisa. Né? Acho que não tinha capacidade de processar dois botões. O Atari, né, só precisava de um botão só. Uhum. Mas vocês tiveram quais Ataris que vocês tiveram? Eu tive o 2600 clássico. Uhum, Darth Vader. Atari da Atari mesmo? Eu tive o Atari da Atari. Eu falei 15 vezes, eu tive um CCE Super Game VG 2800. Olha, era 200 a mais do que o 2600. Era treta, pior que na época você recebia alguma coisa ali, ia CCE, você já pensava, puta merda, CCE é tenso, e só queimou a fonte, cara. Só queimou a fonte. Cara, eu tenho um Atari CCE do meu primo até hoje guardado aqui em casa. É um preto e prata? É, preto e prata. Então, era igualzinho que eu tinha. É, então, show de bola, cara. Tem bem grandão falando, atenção. Sabe o que eu achava bacana? Aquele cartucho da CCE, que era afundadinho em cima, com o logo, assim, CCE. Achava bonitinho aquele cartucho, o design da caixinha, assim. Eu achava bacana. É verdade, né? Cada empresa fazia seus próprios cartuchos, né? E eles copiavam descaradamente a ROM, né? Tipo, a ROM era copiada descaradamente, mas o cartucho era bonitinho. O negócio na época era solto mesmo, era bagunçado, outra, né? Outra época. A pirataria era legal, né? É, terra de ninguém. Pode crer. É, e o Raid, você teve qual Raid? Eu tive o Dactar, né? Dactar é carismático, né? Demais. É, com aquele símbolo assim em cima. Bem legal. Cara, eu queria a camiseta com aquele símbolo. É, o símbolo era a melhor coisa que ele tinha. É, muito da hora, cara. Achei aquele símbolo muito da hora. E, apesar do crash do mercado, né, a Atari ela já estava tentando melhorar o produto dela antes disso. Então veio o Atari 5200 em 1982, ou seja, com o Atari ainda bombando no mercado, chegou o 5200. Esse era melhorzinho, né? Ele possuía um processador de 1,79 MHz e 16K de memória RAM, muito mais que o seu antecessor. Mesmo assim, alguns milhares de vezes, né? Nossa, era uma super máquina, né, cara? É, digamos assim, é um super computador. E mesmo assim o console foi um grande fracasso devido a diversos fatores, né? Como um deles, né? O Atari 2600 era popular e vendia bem em 82, o que dificultou muito as vendas do 5200. Acho que isso foi uma burrada de mercado dos caras, né? Tipo assim, lançar o produto com outro ainda muito sadia no mercado. Então, a Atari sem retro ainda, cara. Era uma empresa que ela fez assim uma série de burradas que afundou, né? A única coisa praticamente que ela acertou foi o Atari 2600. Depois disso, foi só erro atrás de erro. É, então, ó, a Atari ela possuía 5 plataformas diferentes simultaneamente. O Atari 2600, o 5200, os computadores Atari 400, Atari 800 e uma linha de arcades, que tornou impossível oferecer um suporte decente para todas as plataformas. Ou seja, ficou tenso, né? O console era extremamente mal projetado, era absurdamente grande. A fonte e a saída para a TV eram conectadas através de uma caixa externa. Os joysticks possuíam um teclado numérico igual a um telefone e se quebravam muito facilmente. E o principal, como o homem mal já disse, não havia retrocompatibilidade com o Atari 2600. Então, quem tinha 2600 com vários jogos não poderia trocar pelo 5200. E o engraçado que você falou do controle do 5200, ele, tipo, no total ele tinha 14 botões. É, que ele tinha os botões de lado também, né? Além do numérico, tinha acho que 4 de cada lado. Não, 2 de cada lado. Uhum. É, e o direcional dele, ele não voltava pro centro. Ah, era bizarro. Tipo, você movia pra esquerda, ele ficava, você tinha que voltar manual. É fogo. E tinha um outro detalhe, né? A maioria dos jogos dos 5200 eram jogos relançados do 2600 com gráficos melhorados. Ou seja, inovação zero. Né? O mecanismo era o mesmo, só o gráfico melhor. Ou seja, ali já estava provado que gráfico só não adiantava, né? Ali já estava provado. E devido a esse fracasso comercial, em maio de 84 o console foi descontinuado, mas como eu gosto de falar, sepultado. Né? Ele foi sepultado, o saudoso 5200. Né? Não, nada. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. Em junho de 86, a Atari tenta novamente retornar ao mercado, lançando o Atari 7800. Agora o cenário era completamente diferente. De 2 anos atrás, a Nintendo restabeleceu o mercado, né, depois do crash de 83, e liderava com o NES, e era seguido pela Sega, com seu Master System. Né. O Atari tentou, com o 7800, corrigir os erros que causaram o fracasso do 5200. Foi adicionada a retrocompatibilidade com o 2600. Além disso, o 7800 possui uma capacidade de hardware maior que a do NES e do Master System, mas que nunca foi muito explorada. O grande calcanhar de Aquiles do 7800 foi o seu reduzido acervo de jogos. Como o Atari perdeu muito dinheiro com o Crash e com o 5200, que foi o console que naufragou, né, a maioria das software houses já tinham acordos com a Nintendo, com a Sega, e aí o 7800, digamos assim, mesmo sendo um hardware legal, ele ficou com pouquíssimos jogos. As aventuras... Essa história é velha, né? É velha. E é exatamente aí que se encaixa aquela história do Tetris, né? A Atari, ela queria firmar... Bom, o Tetris nessa época, ele tava destruindo no mercado de computador pessoal, né? Tava vendendo muito. O pessoal tava fazendo muito dinheiro. E uma das estratégias para firmar o 7800 no mercado era trazer a licença do... Tetris. Do Tetris pro console, cara. O que ia... Com certeza botar eles firmes no mercado. Só que apesar de dar um monte de cagada, um monte de pilantragem, eles compraram a licença de um cara que não tinha a licença. E aí a Nintendo conseguiu mexer uns pauzinhos ali e aqui e conseguiu os direitos do Tetris para lançar junto com o Game Boy. E aí acabou. O jogo mais vendido do Game Boy, né? Acabou. Ele saía com... O Game Boy já foi lançado com Tetris. E nessa mutreta aí, a Elorg, a companhia da União Soviética, que era dona em si do Tetris, no meio das confusões e atrapalhadas, como diria o narrador da Sessão da Tarde, ofereceu pra Nintendo o direito de publicar nos consoles. E o legal é que a Nintendo... Foi bem camarada da Atari, deixou eles anunciarem, eles colocaram anúncio de página inteira no USA, na revista USA Today, e anunciaram um evento para os jornalistas, etc, etc, etc. Quando estava tudo pronto, a Nintendo foi e mandou um fax para eles, falou: olha, vocês não têm direito, vocês não têm a licença, quem tem a licença é a gente. Isso. Tipo, já tinha cartucho produzido, cara. Foi aí que... Foi, acho que, o final blow na Atari, cara. A trollada master da Nintendo. Foi, cara, foi. Nossa, foi a trollada nossa. Rapaz. Foi tensa mesmo. Deixou eles fazer tudo, até anunciar a festa de lançamento do jogo. Falar: ah, agora não, vocês não têm licença. A licença é nossa, vocês não podem lançar. Foi. Nossa, tenso, olha, cara. Isso foi a maior pegadinha do malandro da história, hein? Foi, cara. E além disso, né, é claro, lembrar que a Nintendo tinha Tetris, mas também tinha Mario, Zelda e companhia, e realmente não deu. Se comparar Mario, né, com os joguinhos de navinha, né, não dá, né, aquela coisa espacial da Atari. Não dá, né, tipo assim, então, e era só aquilo, né, não tinha mais nada. É. Né? Mas os erros do Atari, eles não pararam por ali não, viu, apesar do crash de 83... O mercado de games para computador ia bem naquela época, e na indecisão de investir em consoles domésticos ou computadores, a Atari tomou a equivocada decisão de criar um híbrido, o Atari XEGS, ou XL, Compatible Extended Memory Game System. Olha que nome complexo, bonito. Né? O videogame. Né? que era um console baseado num computador Atari 65XE. O console híbrido recebeu pouquíssimos cartuchos originais, a maior parte eram relançamentos de jogos do Atari 400 e 800. Ele foi um dos maiores fracassos da empresa, já que não possuía jogos, concorria com o 7800 da própria Atari, NES, Master System, além de concorrer com PCs e com o Commodore e com o Amiga. Ou seja, rapaz, como que você concorre com uma galera dessa e sem jogos, né? E sem dinheiro. E sem dinheiro, né? Sem dinheiro pra poder investir, cara. É muita loucura, é muita loucura. É muito desespero. Total falta de estratégia, de plano, né? Eu não sei o que esses caras tinham na cabeça, né? É difícil imaginar o que eles estavam tentando fazer, né? Ah, é, nossa, eu também não consigo imaginar, não. É, mas sabe o que eu acho? Eu acho que, digamos assim, as empresas eram, apesar de grandes, eram mais amadoras também nessa época, né? Então, sei lá, os caras acreditavam a qualquer coisa. A gente já tinha feito sucesso, né? É. Vamos que vamos, né? Mesmo assim, mesmo com tudo isso, em 1989, a Atari tentou entrar também no mercado de portáteis com o Atari Lynx. Cara, eu lembro desse console. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele é até bonitinho, assim. Isso. Ele é. Que apesar de possuir uma tela LCD colorida, olha que coisa caríssima. 89, pra época. Hein? LCD colorido em 89. É. Enorme. Não foi páreo para o Nintendo Game Boy. A última investida da Atari no mercado de consoles veio em novembro de 1993, com o Atari Jaguar, custando $249.99. Né? Eu lembro desse console, eu vi. Né? Eu joguei. Bizarrão. Você jogou? Joguei Bizarrão. Doom, cara. Tinha, era sem cartucho. Som, né? Doom sem música, né? É, então. Mas era legal, cara. Tipo, eu já tinha jogado no PC, já tinha visto a versão do Super Nintendo. E, cara, a versão dele do Jaguar era muito boa, cara. A do Jaguar era mais próxima do PC, né? Era, cara. Show de bola. Aquele tecladão cheio de número pra trocar as armas era lindo, cara. Ó, o console, ele vinha com uma CPU de 64-bit e tentaria concorrer com o Super NES da Nintendo e o Mega Drive da Sega. Na verdade, o projeto original do Jaguar, chamado de Panther, começou a ser desenvolvido em 1989, e a CPU funcionava com 32 bits. Mas demorou tanto para ficar pronto que tiveram que mudar o hardware, porque já estava ficando obsoleto. Então, já estava ficando obsoleto antes de sair. Né? A estratégia da Atari em ressaltar os 64 bits do Jaguar era mostrar superioridade em relação aos seus concorrentes. Mas isso não era realidade, já que os gráficos do Jaguar eram iguais ou muitas vezes até piores do que o do Super NES e Mega Drive. É legal que eles queriam mostrar tanta superioridade, tanta modernidade, que usaram o mesmo modelo de controle lá dos anos 70, cara. Eu nunca entendi esses controles que parecem um telefone, né? Então é difícil imaginar o que os caras tinham na cabeça, né? Então, muito diferente do que o que tava dando certo, né? É, então, mas qual que era a lógica desses montes de botãozinho? Você comprava o jogo que tinha suporte. Aí o jogo vinha com um cartãozinho com as funções de cada botão. E você encaixava no controle e usava. Ah, eu já vi esse cartão. Apesar de que eu acho que o Jaguar não tinha isso, né? Tinha. Tinha. Que os botões agora eram meio estufados pra fora, assim, né? Não, o Jaguar tinha 3 botões só. 3 botões e 9. Tinha numérico, então. Tinha. O numérico, por exemplo, no Doom era usava pra trocar arma, igual no PC. Uhum. Cara, mas isso só complicou, cara. Porque um dos grandes problemas era o gameplay dos jogos, que não era fluido, isso deixava o controle mais confuso. Já no Super Nintendo e no Mega era meio que padrão, né? Era mais inteligível, né? Para as pessoas acostumarem com isso. Outro fato que influenciou muito foi o fato dos processadores, eles falarem que era 64 bits, mas eram 2 processadores de 32. E era complicado para os programadores trabalhar. Nossa, era muito. Então, mas, cara, naquela época os caras não sabiam trabalhar com isso, né? E não iam aprender para trabalhar com isso por causa de um console que não tinha quase penetração no mercado. E, assim como a gente já comentou aí, também o controle não era nada prático, né? A biblioteca de games era pequeniníssima. É, e fora que a Atari já tinha inimizade com tudo quanto é tipo de software house que tinha na época, né? Ah, então. E aí, não tinha jogo nenhum, praticamente. Vocês sabem quantos consoles foram vendidos? 250 mil unidades. Cara, quando eu vi esse número, eu me assustei, porque eu já vi dois jaguares, cara. Então, é raro isso aí. Eu já vi, me assustei, cara. Falei, caramba, só 250 mil, eu consegui ver dois. Eu procurei pra comprar, é caro pra caramba. E não achei no Brasil, não. Achei só no eBay. Não, e ó, pra efeito de comparação, o Virtual Boy, que é o maior fracasso da história da Nintendo, vendeu 770 mil unidades. Não dá motivo pra fanboyzada. Não fala essas coisas, meu. Olha, e aí, os números são aí, os números não deixam mentir. Então não deixa eu mentir. E aí, totalmente queimada com o Jaguar, né? A Atari tentou tirar o último suspiro do aparelho, lançando o Jaguar CD, que eu também vi. Então, os caras têm um console que não tem base nenhuma instalada, né? Não vendeu nada, aí o que eles fazem? Vamos lançar um acessório pra ele, né? Pode crer. Coisa idiota. Não. Aí o Jaguar CD, em conjunto com o Jaguar, possuía um design que lembrava muito uma privada. Era igual, era praticamente igual. Igualzinho uma privada. Foram lançados apenas... Mas foram lançados apenas 15 jogos pro Jaguar CD, que logo foi descontinuado, colocando o último prego no caixão da Atari, que passou apenas a desenvolver games para outros consoles, e esse foi o fim da festa. Graças a Deus. Tava na hora. Pra ficar fazendo merda, é melhor não fazer, né, cara? Cara, você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Pra ficar fazendo merda, é melhor morrer mesmo. Cara. Atari fazendo merda desde os anos 80, né? Eu acho que o problema foi quando eles pararam de dar o nome de números pra nome de felinos. Mas o 5200 era número e foi uma bosta já. Acho que os caras tomaram a decisão errada, né? Eu acho que eles deram sorte no 2600, sei lá por quê. Porque era o primeiro, né, cara? Porque era diferente, né? Aliás, acho que. Não, mas tinha vários concorrentes dele na época. Então, mas era tudo bem inferior, né? O que ele tinha de diferente também é que ele tinha o controle que era plugável, né? Você podia tirar. Mas o. Eles fizeram algumas coisinhas aí, né? Tipo, recentemente. Division, né? Eu vou fazer um desafio. Pessoal que com certeza deve ter pelo menos um ou uma que entende desse treco de numerologia. Faz a numerologia dos 5.200 e dos 7.800 e manda pra gente pra descobrir o que deu errado. Cara, eu tenho umas amigas aí que manjam dessas paradas, hein? Vou pedir pra elas. Cabalístico isso aí, ó. Mas eles fizeram umas coisas engraçadinhas de hardware aí, ó. Em 2004, pra comemorar os 20 anos do 7.800, a Atari lançou o Atari Flashback, que é um console com 20 jogos clássicos da empresa na memória, né? Em 2010, ela lançou o Atari Flashback 2, com 40 jogos na memória e que lembrava muito o Atari 2600 no design, incluindo aquela clássica frente de madeira. É bonitinho isso aí. Bacana. É bonitinho, cara. Eu acho que eu compraria. Eu sou meio saudosista, então acho que eu compraria. Mas é legal. O meio que vem só com 40 jogos, né, e... Não dá pra trocar. Mas cara, você não vai jogar. Você não vai comprar pra jogar. É melhor comprar o original, né? Melhor comprar a casca, velho. O que tem dentro não presta mesmo. É melhor comprar o cartucho. Comprou o de madeira lá com os cupins e tudo. É melhor comprar o cartucho. Né? E, bom, mas falando de Atari, né? A gente falou muito da história dos consoles, do hardware. Cara, quais jogos vocês curtiram mais, assim, na época do Atari? O Cagabomba. O Cagabomba? O Cagabomba é demais, né? Mas, cara, você parava na paredinha, baixava o controle, ele soltava uma bomba. Pior que é verdade. Mas, tipo assim, ele tinha um limite a diarreia dele, né? Você não podia ficar usando toda hora. Tinha que ter a manha, cara. Não é só você chegar a cagar a bomba, assim. E o legal, tem que saber cagar. Eu acho que, assim, legal da gente falar de jogo de Atari... É que uma coisa que, tipo, eu não tenho em jogo hoje em dia, mas igual, eu tô falando do Hero, né, do Cagabomba, e tá na minha mente, assim, ele andando, colocando a bomba, cara. Quando você passa da tela, ele as bombas que sobraram. É, tipo, acho que pelo jogo não ter música, você ficava grudado na sua cabeça o som do jogo, né, cara? É coisa que, meu, tem 20 anos e não some, cara. Cara, agora imagina a propaganda. Era legal o jogo não ter música, né? Era uma coisa, era, sei lá, dava um clima estranho, né? Ah, cara, eu colocava um vinilzão lá e deixava rolando de fundo. Vinilzão, aí você tava realmente... Completamente. Tocando as pessoas na época mesmo. Tocando que música no vinil? Não, meu pai tinha vinil do Rolling Stones, tinha vinil dos Beatles, tinha vinil do Bee Gees também. É, cara, época boa, cara. Época boa. Não tinha lenda do Leonardo, não? Cara, não, meu pai nunca gostou desses Nelson. Dele, nessa, hora, né? Nessa época bombava. É, então, não, mas é década de 80, acho que já foi 90, cara, Leonardo, essas coisas. Já existia videocassete, cara. O Lula é velho, cara. Mas, cara, você ficou falando do Cagabomba, eu fiquei imaginando um comercial, assim. Pode crer, né? Vai enfrentar um inimigo terrível, você vai controlar o Cagabomba. Pode crer, velho. Cara, da hora. E, Raj, quais jogos assim você pode citar que você curtiu muito? Ah, eu joguei muito Atari, mas tá. O que eu jogava demais era o River Raid. Eu tentava fechar ele, nunca consegui, né? O Enduro. Frustração minha. Enduro eu jogava muito, mas quem era bom era meu pai. Meu pai, ele começava a jogar aquele negócio, ele tinha que desligar o videogame porque ele não perdia. E minha mãe, nossa, era viciada em Mega Mania e Pac-Man também. Jogava você assim... Você apelava, você desligava a máquina pra ele não... É, tinha que desligar, porque ele não acabava nunca o negócio, deixasse... A minha mãe chegou a jogar Pac-Man, já encheu o negócio embaixo de vida e não acaba mais. O pessoal era viciado mesmo. Cara, você não deixava sua mãe desafiar a inteligência, cara? É, não, não. Cara, você era um filho era terrível. Um inimigo muito terrível. Um mas assim, muito terrível. Um jogo que eu lembro que eu gostava muito também... Inclusive, eu, antes de gravar esse cast, eu quis jogar ele de novo pra ver como era e me decepcionei bastante, né? Era o Super Command, né? Chama o jogo, que era um jogo num helicóptero. Você ah, eu gostava tela desse laranja, jogo. Né? Gostava. É, então eu tinha na memória ele bem diferente do que ele realmente é, né? A imaginação é uma coisa incrível mesmo, né? As rugas, né, do jogo, você ligou as velhas rugas, nossa, né? Nossa, pra mim era HD o jogo, né? Tava na cabeça tava outra coisa. Aí eu fui ver aquele... Não devia ter visto. Então, meu River Raid, eu morria com o primeiro controle e jogava com o segundo controle pra jogar com o avião preto. Ah, o avião preto tinha um tiro mais grosso, cara. Acertava mais forte. verdade. Essa é letra, pai. Então, eu morria com o primeiro, só botava pro lado, ele fazia... Aí já era. Jogava com um segundo controle. E você, Mr. Bubbles, quais jogos você preferia, assim, quais você curtiu no Atari? Eu tinha todas essas famosas aí, né, tinha um jogo do circo... É o Pitman. Nossa, eu não sei onde você tirou essa ideia. Tinha muita criatividade. O Riverhide, o Enduro, só que o que eu gostava bastante mesmo, que não, acho que não era muito famoso, é o Sequest. Ah, esse eu tinha. É famoso sim, nossa. É famoso? Então, Sequest, que é um jogo submarino, é muito bom, velho. Muito bom, cara. Mas como é que você chamava o Sequest? Jogo do submarino. Jogo do submarino, isso aí. É, exato. Cara, eu tô vendo aqui a listinha que a gente fez, tô vendo vários nomes, o Sapinho, o Gelinho. Gelinho era demais, cara. Cara, verdade. E esse Frostbite, a menina aqui da rua que tinha, eu emprestei dela. E sabe aqueles cartuchos da Atari que tinham tinha um mecanismo que fechava o cartucho completamente? Até a ponta, aí quando você encaixava no Atari que ele empurrava a travinha. Ah, é verdade, ele ia pra dentro, né? É, ela tinha esse cartucho, eu achava mó da hora esse cartucho. Era pra ninguém ficar soprando, cara. Exatamente, era prova de sopro. Eu tinha também que era com quatro jogos, ele vinha com dois interruptores, assim. Sim. Aí você tinha que fazer uma combinação. A, B, C e D, cara. É, exatamente, a B, C e D. Sim. Tinha que fazer uma combinação maluca, né? E cada combinação fazia entrava um jogo diferente, né? É, o meu Sequest era assim, cara. Meu Sequest, ó, no mesmo cartucho eu tinha o Enduro, o Sequest, o River Raid e o Pac-Man. Era quatro jogos. Olha, e era combinações malucas. Aí. Ó, oh, não, era um bundle maneiro, né, cara? Era um cartucho da Dynavision, viu? Meu, eu lembro de um jogo que tinha música, não lembro o nome desse jogo, não vou conseguir nem... Que era um jogo da menininha que você tinha que empinar o pratinho, manja? No palitinho lá? Ah, sei. Cara, eu lembro desse jogo. Eu só lembro da música. Aí ela ia lá no pratinho e rodava. Cara, era muito tenso, velho. Tinha hora que tinha uns 10 pratos, assim, um lado do canto começava a cair, você começava o controle que nem um louco, né, cara? Pá, pá, pá, batendo o controle. Cara, eu lembro desse jogo, velho. Não lembro as notas. Eu lembrei de um outro agora também, que era bem da hora, que era tipo numa guerra, assim, aí você tinha que fazer uma cirurgia nos caras. Lembram desse? Nossa, esse eu não conheço, não. Nossa, cara. Trauma esse é outro school, hein? É tipo trauma sem tratar. Você não podia... Você tinha que tirar os negócios, assim, de dentro. Eu não sei, minha memória pode estar me enganando um pouco, né? Mas eu lembro até bem nítido desse. E não podia encostar nos cantos, assim, dava tipo uns valores assim, de choque, assim. Zzz, aí perdia. Nossa. Agora bastante o nome jogo, dele, hein, cara? Não lembro. Eu não lembro, se eu não lembro, não. Eu lembro do Decathlon, destruidor de controle. O Decathlon, você ia ficar apertando aquele. O botão vermelho dele. Só tinha aquele botão, né? Não, ia ficar chacoalhando, né? O controle de um lado pro outro também. É. Meu, o boxe, cara, que você pegava o cara de jeito, ficava só no botão, cara. Pum, pum, pum, então. A pessoa largava o controle e ia embora, cara. É. Porque não sabia mais. Vocês lembram do Popeye, cara? Eu achava demais o Popeye dele, cara. Dizem que foi baseado no Popeye, né? Então, meu, muito louco, cara. Você pegando os coraçãozinhos lá, você comia espinafre, dava moqueta no Brutus. Ele vai. Cara, muito show, cara. Tanto jogo bom, assim, ó. O Polícia Ladrão. Castle Capers. Pole Position, joguei bastante também. O Mega Man era legal que você, tipo, atirava num hambúrguer voador, assim, também, né? Então. É legal. Nossa, que os inimigos viajado, né? do Atari eram umas coisas malucas, né? Era comida, era dentadura. Vocês lembram do Casa Mal Assombrada? Casa Mal Assombrada, era, você controlava dois olhos, assim, né? Os Smurfs também era bacana. Os Smurfs era triste, que a primeira tela era vazia. Aí você ia andando, quando ele virava a tela já tinha uma cerca. Aí você já andando, ele... Fazia um som de merda, cara. Era muito engraçado. Lembro do Spider-Man também, que fazia aquele barulho. Ah, o Spider-Man eu já joguei. Que ele cuspia a teia, teia saia da cabeça. Nojento. Aí se grudasse no vidro, ele escorregava e caía, né? Pode crer, cara. Show de bola. Aí você também não pode também, esquecer. Né? O engraçado é que, assim, eu pessoalmente nunca consegui desviar do Duende Verde. E eu tava vendo um Atari. Eu tava vendo um comercial desse jogo. E tipo, no comercial do jogo era o Homem-Aranha e o Duende Verde, né, jogando. E cara, nem no comercial o Homem-Aranha conseguia subir, cara. Eu falei, pô, se o cara que tá fazendo comercial não consegue jogar, meu, pô, nem ia conseguir mesmo. Eu não conseguia, sempre o viado cortava a minha teia, caía. É fogo. Mas alguma menção honrosa aí, Homem-Mal? Alguma coisa que você tem esquecido, que faz muito tempo? Putz, cara, He-Man, nossa. Pô, bem lembrado. Lembro que começava na navezinha, né? Aí você ficava mó cara andando pra um lado e pro outro sem saber o que tinha que fazer. Aí de repente vinha aquele som irritante, né? Nossa, cara. Aí, tipo, de repente, era você na tela, você não sabia quem você era, e ficava uns negócios coloridos indo pra um lado e pro outro, e você atirando num cara do outro lado. Cara, até hoje eu ainda não sei o que eles tinham mania de colocar esses negócios coloridos, tipo uns arco-íris que ficava indo e voltando e subindo e descendo. Que diabo era aquilo? Ah, isso era. Não tinha como fazer gráfico legal, eles faziam qualquer coisa, né? Mas o que era aquilo, cara? Ah, essa imaginação que é interpretar, então, né? Essa imaginação que é uma matéria que só existia no universo Atari, né, cara? É. Show de bola. Só, apenas no universo Atari. Um inimigo terrível. Muito bom. Cara, meu Atari tem muita coisa. Sempre pegava o bandido pulando, porque eu falava que o policial batia na cabeça dele. O policial batia na cabeça dele é boa. Mr. Bubbles, alguma menção honrosa? É, claro que a gente não pode esquecer de citar os jogos adultos do... Boa. X-Men. Muito bizarro, X-Men. Né? Pô, destruidor de controle também. Tinha um que eu não lembro qual que é, que era um cara... Tipo, tinha uma tesoura. E o cara tinha que atravessar o teclado. Esse daí, X-Men. Você tinha que mudar a dificuldade do console de A pra B pra poder jogar, porque ele ficava travado. Tipo, era um sistema de proteção. Sabe, tipo assim, para as crianças não brincar. Esse cartucho ele passava escondido. Mesmo, né? Era muita imaginação. Muita. E Raid, alguma menção honrosa? Então, minha menção honrosa vai para os dois episódios do Angry Video Game que ajudaram, né, a fazer a pauta desse cast, né? Aliás, três episódios, né? Que é o episódio 20, que ele fala do Atari 5200. E o episódio 65 e 66, que ele fala do Jaguar, né? Os links estão aí no post, né? Eu recomendo fortemente assistir isso aí. Eu tenho uma última menção honrosa. Qual, meu irmão? O Indiana Jones, que você jogava com os dois controles. Caramba, cara! Quem lembra? O controle esquerdo era o menu, era o inventário, e o controle direito era que você controlava o personagem. Nossa, isso eu não sabia, não. Cara, bem, eu lembro de falar, review de falar, eu ouvi falar, mas eu nunca vi. Cara, eu jogava muito, era muito engraçado. O jogo era merda, mas cara, pensa só, você só tinha um controle, você só tinha um botão no controle. Pô, os caras, não, então vamos usar os dois, né, cara? Meu, que inovação, cara. Hoje em dia, você dando risada aí nos seus anos digital pra chamar alguma coisa no Call of Duty, ó, meu, Atari já tinha esse conceito, velho. Aliás, eu queria fazer até mais uma menção, né, que eu falei só do episódio do Angry Video Game, mas não falei de jogo, né? Então uma coisa que eu acho legal, assim, que a primeira lembrança de videogame que eu tenho na minha vida é de jogar o Enduro. É o primeiro jogo que eu... O mais antigo, assim, que eu consigo chegar é o Enduro. Eu lembro até na casa da minha tia jogando isso aí. Meu caso também. Minhas memórias remotas do videogame são em Enduro. Nunca gostei de Enduro, cara. Eu preferia o Pole Position porque tinha marcha, cara. Mas era uma, duas, né? Era manual, então, era automático, né? Cara. A Pole Position era bem mais bonito, né? Bem mais bonito também. Mas era difícil, era um cartucho caro. Enduro era popular. Mas a minha menção honrosa vai pra um jogo chamado Yars Revenge. Quem sabe do que eu tô falando jogou. Eu preciso do nome popular. Não, esse não tinha nome popular. Não, o pessoal chamava de Yars Revenge. Era o nome popular. Então, quem lembrou, coloca aí. Se ninguém lembrou, depois a gente comenta ou fica esquecido mesmo. Já tô caçando. Dividam com a gente os seus jogos, as suas experiências com o Atari através do nosso mural, através das nossas cartinhas. A gente agradece muito por vocês terem ouvido esse programa. A gente espera que vocês tenham curtido, ouvir como a gente curtiu fazer. E até o próximo OrionCast. E não esqueçam que o Bob volta pra casa, né? Perfeito, cara.